Zip vai falar agora. Vou soltar discos. Preste atenção. Zip vai falar agora. Toca discos. Preste atenção. Zip vai falar agora. Vou soltar discos. Preste atenção. Zip vai falar agora. Se eu for falar de tristeza, o meu tempo não dá. Chega aí, aqui, se for pra somar, liga a nós. Hoje do crime, o rap é compromisso. É agora, vem comigo na trilha sonora. O gosto de vida, música sempre. Você já me conhece, pode crer. Segue a rima, bato um som pra cima, um embolado e vou cantando. Chega como eu cheguei, sangue bom. Aumenta o volume que eu repete o som. Veja como vou, meu amigo, na fé, bandido. Seja de atitude, subir, chegar, vem mal. Na humildade, mais que nada. Lealdade em primeiro lugar. Se a coisa séria não dá pra brincar, esse é o nosso lema. Realidade, esse é o nosso lema. Atitude, esse é o nosso lema. Mas aí, me diga então, como é que é? Malandro é malandro, mané. Assim que é. Pode crer, pode crer.